De que este não é o primeiro crime de homicídio que o acusado cometeu, tendo ele próprio, na primeira etapa do seu interrogatório, admitido a prática de crime no Maranhão, cita o juiz no documento. Horas e 57 minutos, o Expresso Clube News fica por aqui. E a gente retorna amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com muita informação, música boa para você, o melhor da MPB, clássicos internacionais e muita informação direto da nossa central de jornalismo, o Sistema Clube de Comunicação. Vem aí Chico Lima, com o Jornal do Meio Dia, levando também informação, as últimas informações aí, os fatos do dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Não te contaram. Mas o governo federal faz muito para melhorar a vida do nosso Nordeste. E a Samara e o Davi vão te contar como a vida deles mudou. A chegada da água foi transformadora. A água é vida e a gente tava sem vida nessa cidade. Jorrou nas torneiras, era ela chorando e nós também. Um Brasil diferente. Um Brasil pra gente. Conheça mais entregas em gov.br/nosso Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Clube News. O desafio está lançado, Impulso Piauí, reality empresarial. No primeiro episódio, você vai conhecer as regras da competição, os participantes e consultores. Vai começar uma disputa emocionante. Impulso Piauí, um desafio, uma oportunidade. Aos sábados, após o Jornal Hoje, você não pode perder. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O melhor cuidado contra o câncer de mama é a prevenção. Se observe, se ame e se cuide. Esta é a Rádio Clube News FM, ZYN 961, 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação, Teresina, Piauí. Clube News. Não te contar.

Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Clube News. Agora mais um programa com o padrão de qualidade Clube News. Jornal do Meio Dia. Com Francisco Lima e Marcos Teixeira. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de todo o Piauí. Eu sou Francisco Lima e a partir de agora a gente fica junto até as 14h com o Jornal do Meio Dia. Aqui a gente traz todas as informações, as notícias necessárias para que você fique muito bem informado sobre o estado, sobre a sua cidade, a respeito do seu bairro também, da sua rua. A nossa ideia aqui é te trazer todas as atualizações que são importantes para que você fique a par do que está acontecendo ao seu redor. Então vem com a gente, está na hora do almoço, pega aí o seu prato, faz o seu... faz o seguinte, vai lá no fogão, abre a panela do arroz, pega o feijão, pega a carne aí, a mistura, né? Sei que a situação está difícil. Hoje, geralmente, o povo está apelando um pouquinho aí para o frango, às vezes só um ovo, que seja. A situação está difícil, mas a gente segue aí batalhando pela refeição de cada dia. Talvez não tenha carne, mas com certeza tem muita disposição e muita vontade de querer mudar a nossa realidade ao redor. Então fica aqui com a gente, coloca aí o seu almoço, acompanha a gente almoçando, porque a gente segue junto até as 14h e vamos aos destaques do Jornal do Meio-Dia de hoje. Jornal do Meio-Dia, com Francisco Lima e o time de jornalismo da Rede Clube. Segue a crise no transporte público de Teresina. Motoristas de ônibus realizam operação tartaruga na manhã desta quinta-feira e mais uma vez a população sofre para chegar ao trabalho. A categoria exige que empresários assinem convenção coletiva e os empresários afirmam que a convenção só precisa ser assinada no ano que vem. A gente vai trazer detalhes a respeito desse assunto. Médico morre em acidente na BR-135. De acordo com a polícia, o carro que ele conduzia saiu da pista e colidiu com uma árvore. Pandemia de Covid-19. 3 pessoas morrem vítimas da doença no Piauí. A gente faz atualização também a respeito de recebimento de vacinas e como é que está a vacinação na capital e no interior. No estúdio, a gente conversa sobre a violência no litoral do Piauí e a presença de facções criminosas disputando territórios. A Assembleia Legislativa do Estado aprova auxílio de R$500 para órfãos da Covid-19. O projeto agora segue para sanção ou veto do governador Wellington Dias. E ainda, tem notícias de esporte e o Guia Turístico e Gastronômico do G1 em homenagem ao aniversário do Piauí. A cidade homenageada de hoje é Campo Maior. Hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. O Jornal do Meio Dia está no ar. Jornal do Meio Dia, com Francisco Lima e o time de jornalismo da Rede Clube. Jornal do Meio Dia. Com Francisco Lima e o time de jornalismo da Rede Clube. Mais uma vez, muito boa tarde para você. Especial boa tarde para o teresinense que amanheceu hoje com a notícia de mais uma paralisação. Não foi nenhuma paralisação em si, foi uma operação tartaruga. Os ônibus estavam demorando, essa operação tartaruga funciona dessa forma. Os ônibus demoram a fazer um determinado trecho, andam bem mais lento do que eles andariam, né, do que eles circulariam em condições normais. Os motoristas fazem um protesto. Na manhã fizeram um protesto, terminou por volta de 10h, e segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público, né, o Sintetro, é um protesto com relação ao fato de que os empresários não assinaram a convenção coletiva. A paralisação aconteceu na Praça Saraiva e na Praça da Bandeira, ambas no centro de Teresina. De acordo com Francisco Souza, que é o diretor do Sintetro, os trabalhadores exigem que as empresas assinem a convenção coletiva da categoria